Fugiu, 2008. Sentimento puro, sentimento puro. Procura no tom. Já lá vão os anos que frequento o local de culto. Refúgio, sempre unidos no tumulto. Piso de meditação, piso de união. Sinto só o poder ao som de cada canção. Tripeiro de nascença, transmutando na experiência. Tranquilo, sobretudo adquirir uma vivência. Coligação, o início da conexão. Momentos que mantenho para sempre no coração. Tasquinha bar, comecei a escutar. Primeiro concerto com o Gandim a atuar. Do Lorde ao Piúlia, do Piúlia do Araucária. Subir ao quarto e escutar a verdadeira malha. Agora surge o projeto onde permaneces descontraído. Sentimento puro, acredita em nós e daremos-te o sentido. Daremos-te o sentido. Sentimento puro, procuramos neste mundo. Encontro o prazer que reside lá bem no fundo. Sobretudo, verdade acima de tudo, não me iludo. Comove é mais profundo, comove é mais profundo. Sentimento puro, procuramos neste mundo. Encontro o prazer que reside lá bem no fundo. Sobretudo, verdade acima de tudo, não me iludo. Comove é mais profundo, comove é mais profundo. Refúgio, piso, meditação. Muitas horas de pura dedicação. Em momentos de solidão e outros animados por manos que eu guardo no coração. Não vou atirar a toalha ao chão. Nada em vão, retribuição, sentimento, satisfação. Mas vezes na modo baixo, outras vezes na modo cima. Envolvo no clima, paradigma que me dá o estigma. Força e vontade para encarar mais um dia. Não há estiga nem intriga. Veneno combustível, move a minha locomotiva. A todo o vapor não sinto dor. Calor do meu interior preenche este mundo incolor. Frases escrevem, impulsos cedem, outros pés. Pedem que sonham, sobem e aclamam. E até se esquecem quem amam. Nah, por esses não vais, trabalha e verás. Acredita que conseguirás. Mas sobre a apatia, tu nada criarás. Equilibra o teu rumo, porque certas decisões pesam como chumbo, pesam como chumbo. Pois é, equilibra o teu rumo, equilibra o teu rumo. Sentimento puro, procuramos neste mundo. Encontro o prazer que reside lá bem no fundo. Sobretudo, verdade acima de tudo, não me iludo. Comove é mais profundo, comove é mais profundo. Sentimento puro, procuramos neste mundo. Encontro o prazer que reside lá bem no fundo. Sobretudo, verdade acima de tudo.